Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, já chegando já na parte final aqui do programa, com a última entrevista de hoje, estou recebendo aqui os organizadores do 10º encontro de grupos folclóricos que acontece aqui em Guarnésia, dessa vez no Poliesportivo. Esse encontro vai acontecer a partir das 9 horas da manhã, né, gente? A partir das 9 horas da manhã no Poliesportivo aqui em Guarnésia. Estou recebendo aqui Camilo, seu Luiz, Pedro, Vinícius e o César. Tem mais gente organizando aí ou são só vocês mesmos que acabam abraçando a causa? Quem os vai outros, começar? Os outros não vieram. É, né? Nós estamos em 13 organizadores. 13 organizadores, e precisa mesmo, né? Não puder vir, né? É. Mas, ô Camilo, precisa mesmo de bastante gente, porque não é um eventinho qualquer, né? Antônio Cláudio, é um evento de repercussão na região. Primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes. É um evento de repercussão na região, em Minas Gerais e também a nível de Brasil, porque hoje ele é apoiado pela Defosul, que é uma associação que tem o reconhecimento também da União. Então, Guaranésia recebe amanhã, recebe no dia 22, um dos melhores grupos que tem da região. Nós temos aí Congadas, Companhias de Reis, Caiapó, Moçambique, e é um evento grande, onde Guaranésia recebe de braços abertos. E já de primeira mão, gostaria de agradecer a Pássaro da Ilha FM também pelo apoio que dá a esse evento. O evento vem ganhando importância a cada ano, né, Camilo? A cada ano que passa, nós vamos mostrando de fato o que é o folclore, porque são pessoas de grandes responsabilidades, nós vemos as autoridades que abraçam com carinho, a imprensa de uma forma geral, e o povo que acolhe os grupos folclóricos, tanto no mês de dezembro a janeiro, e quanto também nas épocas dos eventos folclóricos. Isso para nós é muito importante. Mas ainda é meio marginalizado nos últimos tempos, porque é aquilo que a gente falou no ano passado aqui, tem muita gente, vem lá um bando de bêbados, tem isso, não tem? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que toda festa aberta ao público recebe gente de toda a natureza. Agora nós precisamos mostrar... Não estou nem falando da festa, a festa em si, claro. Sim. Tem uma bebidinha, o pessoal bebida, da própria companhia de reis, um desenrolar das folias de reis que andam pela cidade. Tem muito disso. Existe. Infelizmente. Existe perfeitamente. Esse pessoal acaba atrapalhando vocês. Perfeitamente existe. Mas o que nós precisamos é o seguinte, o que as comissões organizadoras precisam e têm o dever de se preocupar é de banir a presença dessas pessoas. Porque nós temos que mostrar que por trás desses eventos existem pessoas que é tanto religioso quanto é cultural. Então isso para nós é muito importante, mostrar que são pessoas que têm Deus no coração, que gostam, e nós temos que zelar para que isso não morra, continue essa tradição. Depois de 10 anos, o que faz de diferente num almoço desse tipo, num encontro como esse, hein, César? Porque você está desde o começo, né? Não tá, César? Acho que desde o começo você já tá nessa, né? Quando começou, primeiramente, boa tarde aí a todos que estão nos ouvindo. Mas quando começou o encontro, eu não fazia parte, não. Mas há 3 anos atrás, nós voltamos com o encontro. Aí, desde quando começou, eu sempre estive junto com a turma aí, apoiando e ajudando. E vai ficando cada vez mais complicado, e como eu disse, o evento vai ganhando mais importância para organizar tudo isso. Não pode ter falha, porque se tiver uma falinha, meu amigo, segunda-feira, dia 23, está todo mundo falando mal. Não, com certeza. Até ano passado, Antônio Cláudio, nós queríamos aproveitar a oportunidade para pedir desculpa à população, porque foi um evento muito grande, veio muita gente para almoçar, e a apresentação e o almoço era em frente, era muito próximo. E começou a chover também, então acabou tumultuando. Então, assim, na oportunidade que ia pedir desculpa e dizer que tudo que nós fazemos é para receber bem o pessoal de fora da cidade e principalmente os daqui também, porque o evento acontece com o apoio deles. Claro, da sociedade, né? Comunidade ajudando, senão não sai nada, né? E tá precisando de muito pro próximo domingo, César? É uma hora do pedir. Então, ano passado, o almoço foi o tradicional. Arroz, feijão, macarrão e carne com batata. Esse ano, a comissão organizadora, junto com as cozinheiras, nós resolvemos fazer uma feijoada. Sim. Então, é assim... Vai precisar. Vai precisar. Nós estamos aí precisando... Foi ideia do Vinícius, pelo jeito, né? Esse é o primeiro. Nós estamos precisando de pé de porco, calabresa, paio e também de guaraná. Porque o que nós tínhamos ganhado no encontro passado consumiu muito no evento. Então, nós estamos sem guaraná para esse encontro. Então, e quem puder ajudar, procura quem, fala com quem? pode procurar qualquer um de vocês. Então, qualquer um da comissão organizadora, tem também o João Cola, o Germino, o Zé Olímpio, o meu pai, são várias pessoas que tem no cartaz. É só procurar e se informar e nós desde já agradecemos, hein? Começa às 9 horas da manhã, né? Vai ser no poliesportivo. Vai ser no poliesportivo, né, Vinícius? O almoço também vai ser no poliesportivo. Já vi muita gente preocupada, mas vai ter um almoço lá no poliesportivo? Vai acabar com a quadra fantástica do nosso poliesportivo? Então, primeiramente, boa tarde, Antônio Cláudio, todos os ouvintes. Tem essa sugestão aí mesmo do pole lá, né? O prefeito falou sobre estragar a quadra. Pela tinta que tem lá, é até meio perigoso mesmo, mas vai cobrir a quadra lá com as lonas, pode. Mas o almoço, a preocupação, meu almoço, a questão da dança não vai prejudicar a quadra de jeito nenhum. Almoço, nós conversamos com o padre Donizete, então eu gostaria de agradecer ele no ar, ter cedido o lugar lá, o centro catequético, onde está construindo lá, vai ser lá, o almoço vai ser lá. Vai ter o almoço lá. Pra todo mundo? Vai dar pra servir todo mundo lá? Quem chegar almoça. É, porque o ano passado quantas refeições mais ou menos, Camilo? Tem o ano passado nós servimos aproximadamente 2.500 refeições. 2.500? E lembrando que tudo isso é doado pela comunidade guaranesa. Então nós temos muito que agradecer a todos os guaranesianos que nos acolheram com muito carinho, com muita atenção. E resta dizer para todos os ouvintes que nos ajudam que Deus abençoe e multiplique, porque se não fosse eles, nós não teríamos condições de fazer uma festa dessa grandeza. Coração vai batendo mais forte agora que vai aproximando, Solins? Mas tudo bem, né? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Ricardo, eu queria agradecer você pelo espaço que vocês dão aqui pra gente vir aqui para falar sobre a Companhia de Reis. Isso. E a gente queria agradecer também o povo que ajudou a gente, agradecer o prefeito que cedeu o bolo esportivo para nós e o padre. E agradecer o povo também de Guaranésia, que a gente bateu na porta da cadeia, eles foram humildes. Talvez alguns não tinha nem aquele. Tinha um quilo de feijão, dava pra gente, né? A gente fica muito satisfeito, né? O povo colabora. Quando a gente sabe que a gente está tratando com pessoas sérias, é muito mais fácil ajudar. E agradecer a todo o Tião Lozano, o Zé do Olímpio e todos os povos lá, o Jair. É só falar o nome de bar também, né? Não, mas. Agora o Pedro Baixão de Companhia de Reis. Boa tarde, Tom Carlos, primeiramente. Boa tarde, ouvinte da Passo da Ilha. Prazer estar recebendo você aqui pela primeira vez, né, Pedro? Muito obrigado. Pedro, só que eu deixei você por último porque tem uma lista de perguntas aqui sobre Companhia de Reis. Eles falaram que quem entende mais é o Pedro. Mas é o palhaço, né? Não, mas agora eu não sou mais palhaço. Então eu quero falar aqui porque o meu nome, certo, ninguém conhece. Então, como a gente já está acostumado com o apelido, a gente tem que falar o apelido. Falando o apelido, Pedro Leitor, todo mundo conhece. Entendeu? Então eu estou aqui para agradecer, em nome da minha Companhia de Reis, em nome de todas as companhias aqui de Guaranésia, que a gente sai cumprindo promessa todo ano. Eu, teu Zé Carlos, né, que cumpre promessa também, o Célio de Brito cumpre, né? Então tem também o Vinícius agora, que montou uma companhia também. A nova geração, né, Vinícius? Nova geração. Falar um pouquinho dela. Então eu quero agradecer esse povo que a gente bate nas portas, abre a porta, recebe a gente muito bem, esse pessoal que dá o almoço e a janta para nós. Então quero agradecer isso, que Santo Reis e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe todos eles, que nunca é de fartar o pão em cada dia na mesa deles. Pedro, quantos integrantes tem uma Companhia de Reis? Tem um número certo ou não? Tem um número certo. Tem um número certo. Sobre o cantador são 7. 7. Quanto tempo, né, que dura o percurso de uma companhia e por que que tem companhia que sai antes da noite do dia 25? Olha, às vezes a pessoa quer cumprir uma promessa, vamos supor, eu mesmo já saí véspera de Santa Luzia, porque às vezes não dá tempo de você cumprir a promessa no dia certo. Então você sai cumprindo uma promessa véspera de Santa Luzia até o dia 23. E faz a chegada cumprindo a promessa desse povo. E depois você pega do dia 24 cumprindo a outra promessa que você pegou, que a gente pega todo ano para cumprir. Porque todo ano a gente tem uma promessa para cumprir, entendeu? Ah, entendi. Então é por isso que acontece de companhias aí no dia 20 de dezembro já tá andando pelas ruas da cidade. Isso, é porque sai véspera de Santa Luzia, que é para cumprir outras promessas que não dá tempo de cumprir tudo em dezembro. Tá, a questão dos instrumentos musicais, quantos instrumentos você precisa para formar uma companhia de reis? Tem isso? Tem que ter os instrumentos certos? Tem que ter os instrumentos certos. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor. Só, é, porque a gente tem que ter a... Mas tem que ter um mínimo, pelo menos. Tem. Bom, o certo é, o certo são sete entregantes. Então, sete entregantes tem que toca. Eles têm cada um viola, violão, né? Pra tocar. E atrás é os cacheiros, dois cacheiros, pandeiro, né? Que tem. Com esses sete instrumentos, é, ali já dá pra. Já dá pra tocar. E a sanfona, né? Tem um sanfoneiro, porque sem a sanfona hoje não. E hoje tá difícil pra arrumar sanfoneiro. Não, sanfoneiro aqui, bom tá difícil. O bom tá aqui. Né? Brincadeira. qual que é a função do bastião da Companhia de Reis? A função do bastião da Companhia de Reis, ele se trata de guarda da bandeira. Né? Que ele é o guarda da bandeira que saiu, né? Para guardar a guarda de menino Jesus quando o Herodes foi para pegar ele. Então, a função do bastião é essa. O pessoal fala, seriam os três reis. Não tem nada a ver, então, com o que o pessoal fala. Ou o bastião representa os três reis? Não, o bastião não representa os três reis. O bastião só serve para fazer palhaçada e micagem. Ele só serve para... Só serve para alegrar o ambiente. Alegrar o ambiente, você entendeu? É para alegrar o ambiente, né? Porque senão não tem graça. Não, mas tem os casos, os letreiros, o povo ponha. É tradição os letreiros que o bastião fala. Que tem a ver na linha. Muitos põem da Bíblia e muitos põem a iniciativa das palavras, só iniciar... Para poder falar também, que é bem... Esse questionário aqui foi feito pelo Sandro Navarro, que sabe tudo de Companhia de Reis. Eu sou Navarro, uma ligação, né? Isso. Navarro fez mais um aqui, ó. As letras das canções da Companhia de Reis, são todas iguais ou muda de companhia para companhia? Não, muda de companhia para companhia. Cada uma tem uma canção. São repentistas, né? São versos improvisados na hora, na ocasião. Mas aquela base que a gente tem, cada uma segue, cada companhia tem cada uma companhia canção. Cada companhia segue o que sabe fazer, né? O baixão. Dia de 6 de janeiro, é dia dos três reis magos ou é dia da folia de reis? Você fala o dia 6 de janeiro? Isso. Não, o dia 6 de janeiro é o dia da chegada dos três reis santos, né? Que é a festa, né? Companhia de reis ou folia de reis? Não, para mim eu se trato como companhia de reis, porque tem muita gente que fala folia, então a gente não pode falar folia, porque folia... Como já lembra outra coisa. Já é outra coisa, né? Então, eu sou assim, eu sou devoto de Santo Reis, e agradeço todo o povo que sai comigo, que acompanha eu, o seu Luiz, o Zé Arve, que é embaixador, né, o Vinícius, o pai do Vinícius, tudo acompanha a gente. E o povo que ajuda aí, vai no ônibus, que a gente não tem o apoio do ônibus, então a gente tem que cobrar uma ajuda. Né? Então, Antônio Cláudio, se você me permite, por favor, eu gostaria de falar para o Sandro o seguinte, que na verdade o bastião de Companhia de Reis, isso não está escrito em lugar algum, mas são lendas que vêm sendo contado. Na verdade, o bastião da Companhia de Reis, ele surgiu quando o menino Jesus tinha aproximadamente 2 anos de idade e o rei Herodes determinou que matasse todas as crianças. Então, onde estava o menino Jesus, teria que passar todas as mães com seus filhos até 2 anos de idade sobre uma ponte. Então, os soldados do rei Herodes estavam matando as crianças. E quando aproximava a mãe de Jesus com Jesus em seu colo, um dos seus soldados começou a fazer graça, distraindo o povo e tirando a atenção daqueles soldados que estavam ali para decapitar aquelas crianças. Então, surgiu-se a história do soldado da bandeira, que na verdade é o bastião de Companhia de Reis. Por isso que há a originalidade dele fazer as graças em chamar a atenção. Porque se você prestar atenção, quando uma Companhia de Reis está cantando, todo mundo está prestando atenção no que o bastião está fazendo e não no que o embaixador está cantando. Sim. Então, por acaso, se eu tiver errado, algum embaixador que tenha mais experiência... Curiosidade minha agora, questão da máscara. O que se leva em conta? É fazer uma máscara bonita ou fazer uma máscara que assuste? Não, a máscara é o seguinte. A máscara é porque ele está de rosto, significa aquele soldado lá do rei Herodes que pintou o seu rosto sobre a ponte para fazer... Perfeito. Para fazer... tirar a atenção das crianças que ali estavam. Mas e a questão da confecção da máscara? Tem que fazer uma máscara bonita, toda enfeitada, para chamar atenção? Não, ou fazer uma coisa mais feia possível? A máscara, quanto mais feia, melhor, sabe? É. A máscara, quanto mais feia, melhor. Mais chamativa. É, mais chamativa. E outra, que nem eu falo para você. Sobre o bastião é o seguinte: O Bastião não tem que falar em presépio. O Bastião não tem que falar em letreiro. Isso não existiu. Então isso é lenda. Isso é lenda. Isso não existiu. Então, o presépio, quem tem que fazer o presépio falado, cantado, é o embaixador. É o embaixador que tem que fazer essa parte. Tem que fazer. Mas o Bastião faz para ajudar o embaixador. Mas isso foi mudando de acordo com o tempo. Hoje é normal o Bastião fazer essa parte. Hoje é normal. Todas as companhias, hoje, né? É normal para todas as companhias. Mas hoje sai 4, 5 Bastião. E conta que nem o Daniel falou aí do soldado, só existia um Bastião. Um Bastião. Mais uma perguntinha aqui. Aqueles que recebem a visita em suas casas, tem por obrigação dar alguma coisa ou dá apenas se quiser? Não, se quiser. A gente sai cumprindo promessa. A gente não sai assim pedindo oferta. Você entendeu? A pessoa dá se ela quiser. A pessoa dá de bom coração. Se ela puder, né? É porque tem gente que... O seguinte, quando saiu isso aí, os três davam oferta, ele não pedia oferta. Dá um alô aí pro Pedro Leitor, fui baixão junto com ele. O senhor Rafael, é o Igor, filho do Jairzinho. Isso, muito obrigado, Igor. Tá mandando um abraço aqui. Palito Som também tá parabenizando vocês. Tá interessado no almoço, com certeza, né, Palito? O Elivelto Marino, boa tarde, Antônio Cláudio. Repasso meu abraço e meu apreço pelos organizadores desse evento, que sem dúvida nenhuma auxiliam para que essa tradição não acabe nunca. O Elivelto Marino. Antônio Cláudio, só aproveitando, então é o seguinte, todo mundo está sintonizado, estou ouvindo aqui a 103.3, eu vou aproveitar a deixa do César, que ele disse que nós vamos fazer uma feijoada. E nós estamos precisando de pé de porco, mas nós não estamos precisando só do pé do porco, nós precisamos do porco inteiro. Então aquele que puder nos ajudar carinhosamente, nós agradecemos. Beleza, vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já para encerrar esse bate-papo, saber mais detalhes aí sim do 10º encontro que acontece no próximo domingo, dia 22 de maio, no Poliesportivo aqui em Guaranésia, a partir das 9 horas da manhã, e a região toda está convidada aí para participar. Programa Expresso. O destaque está no Expresso. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, já no finalzinho aqui da programação, já para finalizar esse bate-papo aqui sobre o 10º encontro de grupos folclóricos que acontece em Guaranésia. É claro que o nosso assunto aqui foi mais sobre Folia de Reis, mas não é só de Folia de Reis, né, ô César? O encontro, além de folia de companhias de reis, vamos mudar agora, é companhias de reis, né, seu Pedro? Temos outros grupos folclóricos também, né? Tem, igual o Daniel falou, tem o Moçambique, tem o Caiapó, são vários grupos que apresentam num encontro. É um evento grandioso aí para receber todos. Quem quiser participar, o encontro é de porta aberta. E como é que funciona? As inscrições vão chegando e aí vai ficando preparada a apresentação ou não? Quem chegar vai se apresentando? Então, tem uma mesa lá que é a mesa de inscrição. Até é interessante o que você falou. O que foi comentado antes a respeito da bebida alcoólica dentro do evento. Existe um regulamento que proíbe o folião alcoolizado a subir no palco para cantar. Então, assim, é uma organização, conforme vai chegando, vai se inscrevendo. Cada grupo tem 15 minutos para se apresentar. Isso aí, o Daniel, que é o locutor da festa, ele comanda todo o evento. 15 minutinhos para apresentar. Dá tempo, Camilo? Não fica muito corrido? 15 minutos a gente trabalha com um número aproximadamente de 30 companhias. Então, começando a festa por volta de 10 horas da manhã, a gente vai encerrar essa festa entre 8 e 8:30 da noite, com certeza. A Igreja Católica apoia o movimento, as duas aqui de Guaranésia, a paróquia, apoia. Mãe Rainha, Santa Bárbara, porque é um movimento católico, né? Mais cultural hoje, né? Mas... apoiam com muito carinho, inclusive em diversas cidades onde nós fazemos essa festa, os padres têm celebrado a missa no próprio palanque da festa. Esse nós ano tivemos... a gente vai ter isso ou não? Esse ano eu acredito que não, mas o padre está convidado a participar conosco assim que ele tiver disponibilidade. Os padres, né? Os padres, nós temos a disponibilidade, temos o carinho de receber. Quando ele estiver disponibilidade, nós estamos lá de braços abertos para recebê-los. Antônio Cláudio, é até interessante que até das doações, nós recebemos doações também de evangélicos. Que acreditam e têm aí sua manifestação de fé nos três reis. Ô César, esse ano vai ter a falta de duas pessoas importantes, né? Pro evento dos últimos anos, né? Tem, Antônio Cláudio, eu vi com até certeza. Que vocês colocaram no cartaz, achei muito bacana a homenagem que vocês fizeram. Então, todo ano é fazer uma homenagem aí para alguém que ajudou demais na Folia de Reis, não no encontro, mas na Folia de Reis. E esse ano em especial tem essas duas pessoas aí que muito faziam para nos ajudar, muito assim, muito mesmo, que é o Preto e o Gordo. Eles não mediam esforço. O Gordo, o Preto também, a gente sabia da doença que eles tinham, da diabetes, que talvez os impossibilitasse para alguma coisa, mas eles nunca deixaram. É. Sempre teve junto, pedia, no encontro, participava. Então, assim, vai ter uma homenagem durante o evento para a família deles. E realmente, são duas pessoas aí que já estão fazendo falta e fará mais. As próximas gerações aí de companhias de reis estão garantidas, né, Vinícius? Que agora tem a geração sim. aí, né? Estamos garantindo aí pro futuro da Folia de Reis, né? Igual você tocou no assunto lá da nova geração. Nós juntamos aí um grupo de mais, pessoas mais jovens, a faixa dos 20, até os 26 anos, acho que tem o mais velho lá. Montamos o grupo, viemos ensaiando aí, fizemos 6 ensaios já. Deu certo, o povo abraçou a ideia, ficou boa, ficou bem. Uma coisa diferente, montamos um time diferente. Gilmato é o cabeça, de companhia, né? Companhia de Reis, você também. E os outros ali, foi difícil convencer o pessoal ou todo mundo já abraçou a ideia de imediato? Foi muito, não. Tá, foi bem fácil de conversar, todos abraçou a ideia, gostou da ideia. Aí o nosso embaixador é o Gil, sei que você tocou no nome. Ele deve estar escutando nós, um abraço pra ele lá também, grande músico. E aí até nós participamos do encontro em Carmo do Rio Claro, que o João cedeu o ônibus para nós fomos lá, foi a companhia do Sr. Pedro e a nossa, fizemos uma apresentação, ficou muito boa, o povo gostou lá, teve assim, começamos com o pé direito, vamos dizer, saiu muito boa, para quem nunca tinha tocado, não entendia, passou a entender depressa. Então, queria dar os parabéns para todo mundo que tá fazendo parte lá. Aqui. Vocês vão se apresentar aqui também. Vamos apresentar sim. Companhia do Pedro também. Também. Aqui de Guaranésia, quantas companhias vão se apresentar? Já tem um número exato ou ainda pode mudar essa semana? Eu acho que umas três, daqui três se apresentam. Tem a outra que eu tomo conta lá do Socelo também, que vai apresentar. Vamos fazer um ensaio, vamos apresentar também. Bom, gente, então, próximo domingo, né? A partir das 9h da manhã, né, Camilo? Todo mundo convidado, a região inteira, né? Próximo domingo, no outro da frente. Então, pessoal, é amanhã, não, é no outro você domingo. Você dá um espacinho pra mim? Claro, pra todo mundo. Eu queria agradecer um grande amigo da gente, que andou falando umas conversas aí, que a gente estão pedindo as coisas, que isso é meio de vida pra gente. Eu acho que eu não preciso disso, não. Deixa eu falar, César. O ordenado que eu tenho, eu ganho. Como diz meu amigo César, tem muita gente que fala e pouca gente pra fazer. Vocês estão fazendo, então a gente só tem que aplaudir vocês. Camilo, domingão, a partir das 9h. Antônio Cláudio, antes da gente encerrar, primeiramente, olha, carinhosamente, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, a toda a equipe da 103.3, Miguel Filho, a toda a rapaziada daqui, que divulga, que abraça com carinho, não só o folclore, mas todos os eventos de Guaranésia, vocês fazem a diferença. A Pássaro da Ilha é diferente, ela abraça aquilo que é bom e divulga aquilo que o povo gosta, tá certo? Um abraço a todos vocês, toda a equipe, carinhosamente. E amanhã nós estaremos trabalhando em Areado, se Deus quiser, primeiro a partir das 10 da manhã. Amanhã tem encontro, né? Amanhã tem lá em Areado. Nós estaremos lá? Vamos. Todo o grupo. E nós estaremos no dia 22 aqui, depois no dia 22 em Bom Jesus da Penha, dia 5 São Tomás de Aquino, dia 12 Monte Belo. E por aí a gente vai indo trabalhando na região. Dia 22 em Guaranésia, dia 29 em Monte Bom Jesus da Penha. Bom Jesus da Penha. E dia 5 São Tomás de Aquino, dia 12 em Monte Belo. E assim segue até o final do ano. Toda semana tem ou não? Quase todo final de semana. Quase todo final de semana. Quase todo final de semana. Impressionante. Sr. Pedro, muito obrigado aí pela presença aqui, viu, Sr. Pedro? É um show de bola. Eu que agradeço. As perguntas que o Sandrão preparou aqui, foram boas perguntas? Ficou boa, tá boa. Eu que agradeço a vocês, muito obrigado por ter dado esse espaço. E quero agradecer também a minha família, que me dá muito apoio, né? Minha esposa, a Iraci, que sempre está junto com a gente. Já fez a média ali, né? E aí, amanhã também ela... Amanhã, você vai apanhar, chega em casa. Amanhã ela vai estar com nós também lá no Areado, se Deus quiser. E as mulheres aí, com certeza, todas vão estar nas panelas, né? Domingo que vem, com certeza. Valeu, Pedro. Sou Camelo, sou Luiz, Vinícius, muito obrigado. Eu queria agradecer, Tano Crowd aí, todos os ouvintes também que estão aí, estão ouvindo a gente. Queria agradecer a todos que colaboraram, deram sua ajuda aí pro encontro. Agradecer ao seu do espaço também. Isso, e quero agradecer as cozinheiras, que é uma coisa muito bem, o que o César me lembrou aqui agora. É uma coisa assim que ninguém cobra nada, elas vão no sábado, no domingo, fica 5 horas da manhã, estão todas elas dispostas a fazer a comida para 2-3 mil pessoas. Queria agradecer elas aqui também. Não é fácil não. César, muito obrigado aí mais uma vez pela participação, parabéns aí e pelo trabalho. Obrigado você, Antônio Claudio. Precisando, estamos aí de braços abertos porque deve é. Valeu. Fazendo intervalo comercial, a gente volta já, finalizando já a edição do programa Expresso de hoje.